De ponta a ponta, você vai ouvir falar de mim, DJ Daniel. Dentro da revoca, tocando escobaias, beat jogando na cara. Na mira do flash da fama, nós mete marcha. Se pá, nós se tromba nas melhores e voada. E tu faz stories postando minha glocada. Cê se faz de santa, mas eu sei que cê é safada. Só se faz de santa, mas dentro eu da evocada. Tocando escobaias, bicho jogando na cara. Na mira do flash da fama, nós mais baixa. Se pá, nós se tromba nas melhores e voada. E tu faz stories postando minha glocada. Até assustei com as suas mensagens, fazia um tempo que eu não te via. Mas fiquei sabendo que tu tá solteira, curtindo a noite da com as amigas. Achei interessante que tu tá de volta, aproveita o momento, curte a vida. Quer motel de luxo, entra na Evoque, que eu vou te levar pro ouro, menino. Tu não vale gravar e postar no Instagram, se não brigar com os meus contatinhos. Vamos viver o momento, fuder teu do tempo, sem conta que tu tem uma certinha. Aproveita e faz um favorzinho, aproveita e faz um favorzinho. Enquanto o beat é do Escobar, na piroca tu rebola lentinho. Aproveita e faz um favorzinho, aproveita e faz um favorzinho. Enquanto o beat é do Escobar, dentro da revoca. Tocando Escobar, as beats jogando na cara. Na mira do flash da fama, nós mais baixa. Se pá, nós se tromba nas melhores e voar. E tu faz história postando minha gravada. E aí, DJ Escobar, faixa preta da putaria. É ele mesmo, dentro da revoca.